Estação Cultura. Música, cinema, artes visuais, literatura, dança, gastronomia. O roteiro cultural da cidade, com Teca Lima. Estação Cultura, de segunda a sexta, das 10 ao meio-dia. 6 horas. Rádio Cultura Brasil, o nosso jeito de ouvir música. Rádio Cultura Brasil, ZYK 520, 1200 kHz AM, FM 77,9 MHz. Na internet, culturabrasil.com.br. Emissoras da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Rua Cenis Brig, 378, Água Branca, São Paulo. Rádio Cultura Brasil, o nosso jeito de ouvir música. Na Rádio Cultura Brasil, Viola, Violeiros e Companhia, com Aloysio Milani. Chegando pela Rádio Cultura Brasil, o seu horário reservado, a viola brasileira, as vozes das duplas, dos cantores e das cantoras da música raiz. Eu sou Aloysio Milani e sigo com vocês até às 7 horas, aqui por 77,9 FM, 1200 AM, aplicativo Cultura Digital. Abrindo a nossa hora caipira sertaneja brasileira com Cláudio Lacerda, Vida de Capataz. Jaguatirica me ouve no fundão lá do cerrado. Gavião se calou, siriema deu recado. Onça fica de tocaia no meio do mato fechado e ataca por gosto quem escapa do cercado. No alto da capoeira, carcará bico afiado. Cascavel e jararaca se escondem no lajeado, na picada jaracuçu do papo amarelado. Nem reza nem simpatia deixa o pião sossegado. Nem reza nem simpatia deixa o pião sossegado. Vida de capataz é a peleja do diabo. Quem entra não sai ileso, boi de corte desossado. Briga de foice no escuro, animal sentenciado. Marruco de sangue quente, redomão mal assombrado. Marruco de sangue quente, redomão mal assombrado. Meu cavalo, o mundo gira revirado. Um dia depois do outro, nunca tem dia arrimado. O mundo tá diferente do tempo em que foi criado. É bicho comendo bicho e homem pagando os pecados. É bicho comendo bicho e homem pagando os pecados. Na viola e estradeira, boiadeiro foi lembrado. Nas histórias de vaqueiro, geração do meu passado. São retratos de um tempo que só volta costurado. No toque de uma sanfone, um chamamé bem recortado. No toque de uma sanfone, um chamamé bem recortado. Vida de capataz é a peleja do diabo. Quem entra, não sai ileso. Boi de corte desossado, briga de foice no escuro, animal sentenciado. Barruco de sangue quente, redomão mal assombrado. Vida de capataz é a peleja do diabo. Quem entra não sai ileso, boi de corte desossado. Briga de foice no escuro, animal sentenciado. Marruco de sangue quente, redomão mal assombrado. Marruco de sangue quente, redomão mal assombrado. Faz tempo que sumiu dessa terra tão abençoada, que entrou em outra jogada e hoje é tudo soja, milho e boi. Quem souber podia me dizer como é que eu faço pra pegar a velha estrada do Peabiru, que vem lá de Santa Catarina, Paraná, Paraguai acima e atravessa a América do Sul. Na promessa de um Eldorado vinham almas aventureiras, sempre a procurar horizontes, venceram até cordilheiras e o Pacífico era azul. Faixa de fronteira cujo nome é terra de ninguém, onde reina e manda qualquer um, onde o rei pode ser um fora da lei. Quem souber podia me dizer de onde é que veio esse som, tá com jeito meio do altiplano, onde o povo segue celebrando o sol, a lua e tudo que é profano, no tango, charango, viola e chamamé. Na promessa de um Eldorado vinham almas aventureiras, sempre a procurar horizontes, venceram até cordilheiras e o Pacífico era azul. Esse é Almir Sater com a música Piabiru, composição dele mesmo. E antes, Cláudio Lacerda, também com uma composição própria, Vida de Capataz. Thank you.

deixar uma lembrança pra você não esquecer. Lembranças são esses versos que eu fiz para você. Levarei muita saudade, lembrança de um bem querer. Ah, Deus linda, flor morena, se eu nunca mais te ver. Nós ouvimos Terra Querida com Durval e Davi, composição de Nenete e Francisco Lacerda. Antes, Mocoque Paraíso com Morena dos Olhos Pretos, composição do Sulino. E antes, Mato Grosso e Matias, a composição da Roberta Miranda e do Mato Grosso, De Igual para Igual. Seguindo agora com Chitãozinho e Chororó, César Menotti e Fabiano e depois Valderi e Misael. Paraguaias sorridentes a bailar. E ao som de suas guitarras, quatro guapos a cantar, galopeira, galopeira, eu também entrei dançar. Foi num baile em Assunção, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. E ao som de suas guitarras, quatro guapos a cantar, galopeira, galopeira, eu também entrei dançar. Galopeira. Saudade, pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei. Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei. Felicidade, Paraguai, eu voltarei. Pra minha felicidade, Paraguai, eu voltarei. Despedida, enche. Goiás. E o pranto da despedida encheu o Paraná, Ilha, Lagoa, Minas e Goiás. Rio Paranaíba encheu tanto porque o pranto foi demais. Perdeu o encanto, meus olhos choraram tanto, e um turbilhão de pranto fez o rio encher. Quando meu amor foi embora, saudade virou troféu, tempestade no meu céu roubou pra sempre a paz. E o pranto da despedida encheu o Paraná, Ilha, Lagoa, Minas e Goiás. Despedida, encheu o Paraná, Ilha, Lagoa, Minas e Goiás. Rio Paranaíba encheu tanto porque o pranto foi demais. Naquela tarde triste, quando meu amor me disse adeus e foi pra Goiás. Rio Paranaíba encheu, jogou água pra fora. Naquela tarde triste, quando meu amor foi embora. Estudar e formar-se doutor nos colégios das grandes cidades. 20 anos depois regressava e ao ver onde o pai residia, confessou que sentia vergonha, mas o velho com diplomacia apanhou uma enxada que estava num canto encostada e pro filho dizia: diploma e anel de doutor, quem te deu foi o fio desta enxada. Se pra mim hoje aqui falta tudo, foi pra não te deixar faltar nada. Esta enxada do seio da terra trouxe a seiva pro teu alimento. Os teus livros, teu carro e teu luxo foram ganhos com este instrumento. Neste mundo de mil invenções, foi a enxada primeira de todos os inventos. Foi a enxada no ermo das matas, a primeira a trazer claridade e a plantar nos confins dos sertões as raízes de novas cidades. Desbravou pantanais e desertos pra cobrir com tapete de flores, pois caminho onde havia cerrado e o sertão fez ganhar novas cores. Estes calos que fossem meus dedos são como os mais belos anéis de doutores. Ao olhar para o rosto do filho, viu que estava com os olhos molhados e abraçando o velhinho chorando, disse apenas: papai, obrigado. E levou a enxada consigo pra guardar como nobre tesouro, pra depois em seus dias futuros este exemplo ser mais duradouro. Sobre a mesa de seu escritório mandou colocar uma enxada de ouro.

dobrado de amor sem fim. Foi às 4 horas da manhã, meu cachorro de guarda latiu. Levantei para ver o que era e vesti meu casaco de frio. Então vi que chegou o mensageiro, amontado no burro turquil. Apiou e me disse bom dia, o bolso da bardana ele abriu. Uma carta o rapaz me entregou e de novo amontou e na estrada sumiu. Dei a carta pro meu irmão ler, ele leu e me olhando sorriu. É convite pra nós ir na festa, vai haver um grande desafio. O meu pai já correu no vizinho, foi chamar o vovô e o titio. Nós cheguemos a pular de contente, lá em casa ninguém mais dormiu. Pra quebrar aquele campeonato nem com sindicato ninguém conseguiu. Violeiro que manda o convite, mora lá do outro lado do rio. Ele pensa que nós não vai lá, mas nós temos caboclo de bril. A peteca aqui do nosso lado, por enquanto no chão não caiu. Quando nós chegamos no Catira, o mais fraco na hora sumiu. Só cantemos moda de campeão e o Star, que era bom, nem sequer reagiu. Perguntaram ao dono da festa, onde foi que o senhor conseguiu esse Star violeiro famoso, que a moda de nós engoliu. O festeiro ficou pensativo e mordeu no cigarro e cuspiu. Vocês são dois caboclo batuta, quem falou pode crer, não mentiu. Teve alguém que cantar experimentou, mas o peito falhou e a voz não saiu. As violas nós faz de encomenda, nosso peito é tratado e sadio. Já cantemos 3 noites seguidas e a moda nós não repetiu. Quem repete é relógio de igreja e o triste cantar do tizio. E agora com essa vitória, ainda mais nossa fama subiu. E vocês não devem discutir, se viemos aqui foi vocês que pediu. Na Rádio Cultura Brasil, As Galvão com Peito Sadio, música do Raul Torres e de Rubens Ferreira, e antes Irmãs Castro, na música que lançaram Beijinho Doce, composição de Nhô Pai.